você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leão Massetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra pra você. Mais uma edição, é rapaz, a Copa do Mundo teve o fim da sua primeira fase, rapaz, e vai afunilando. Agora 16 equipes continuam com o sonho de ter a Taça do Mundo, a Taça do Mundo FIFA, e 16 equipes vão mais cedo para casa. Hoje tem muita informação, vamos falar dos dois últimos grupos a se definir, o grupo G e o grupo H, então tem vários jogos aqui para você, tem Inglaterra e Bélgica, tem Japão e Polônia, tem Colômbia e Senegal, tem também Panamá e Tunísia, esse jogo ninguém liga, mas tem coisa pra caramba pra gente falar, além de todos os confrontos das oitavas de final, que começam no próximo sábado, né? Então, Copa do Mundo chega ao seu mata-mata finalmente! E vamos falar então sobre todos os confrontos aqui no Rio Vox Esporte Clube S. Lembrando, amanhã tem folga aqui no Rio Vox Esporte Clube S, porque não temos rodada, e voltamos então no sábado para você com mais extra aqui na Rio Vox FM. Então, seja muito bem-vindo, comenta aí o que você tá achando do nosso programa, é muito importante você participar com a gente, é muito importante o seu comentário, o seu compartilhamento, faz muito bem e faz a gente chegar a mais pessoas e mostrar nosso trabalho para outras pessoas aí, tá certo? Então, sem mais delongas, começa agora o Rio Vox Esporte Clube Extra. Fique conosco, porque tem muita informação. Vamos começar, então, falando de Japão e Polônia, jogo que aconteceu no período da manhã, e a equipe da Polônia volta para casa com pelo menos uma vitória, né? Pelo menos com 3 pontinhos. A Polônia, que decepcionou a muitos e perdão, está fora da Copa do Mundo já nessa primeira fase. A equipe do Japão precisava da vitória para se classificar de maneira tranquila. O empate favorecia a equipe japonesa também, e dependendo dos resultados, o Japão podia classificar até com a derrota, que foi o que acabou acontecendo aí graças ao resultado da outra partida. Mas o Japão foi mais efetivo, buscou mais o jogo, tentou, mas a Polônia também buscou suas oportunidades, tentou se despedir de uma maneira mais honrosa, mas o Japão dominava a partida, mas futebol não é lógico, né? Muitas das vezes, e a Polônia venceu a partida e volta para casa com pelo menos 3 pontinhos de honra, né? A equipe do Japão, mesmo com a derrota, consegue passar para a próxima fase. O Japão, que não passava a próxima fase fazia tempo, hein, rapaz? Acho que desde 2002 mesmo. O Japão, 2010 o Japão passou. 2010 o Japão passou e ficou nas oitavas de final para a equipe do Paraguai. Mas é importante, né? A gente não esperava muita coisa da equipe do Japão, e essa passagem aí de fase é um prêmio aí pro futebol japonês, que os japoneses foram bem aguerridos nessa Copa do Mundo. Não deu, não dava muito na bola, mas na vontade o Japão realmente era mais equipe que, por exemplo, as outras do seu grupo, tanto é que ele acabou classificando com a segunda vaga. O gol da Polônia foi marcado pelo zagueiro Bednarek, numa bola levantada para a área. Bednarek sozinho escorou pro gol, não foi de cabeça do zagueiro, não. O zagueiro escorou com o pé direito, se eu não me engano, pro gol. E o Kawashima, o goleiro do Japão, também pegou muito, hein? Tudo que dava para pegar, o goleiro japonês pegou. Uma bonita cabeçada do Grossiski, que ele foi tirar praticamente de dentro do gol, de cima da linha. Belíssima defesa, um dos grandes destaques aí da equipe japonesa. O Japão, na próxima fase, então, vai pegar a Bélgica, líder do grupo G da competição, que daqui a pouco a gente vai falar isso. Pra você, surpreendente a classificação do Japão, a eliminação da Polônia? Deixa aí nos comentários pra gente, que você sabe, é muito importante pra nós. Vamos falar do próximo jogo, vamos falar de Senegal e Colômbia, porque tem gol de ex-palmeirense, rapaz. Olha só, artilheiro, do zagueiro artilheiro da Colômbia. Vamos lá. Yeah. Agora é hora de falar da classificação colombiana. A Colômbia que bateu o Senegal por 1-0. E mais uma vez com o Mina fazendo aquele show à parte dele, né? O Mina na bola aérea, ele é fantástico. Ele é fenomenal. Ele... deixam ele sozinho dentro da área. É um perigo, rapaz. Na época do Palmeiras, ele já era muito forte na bola aérea. Imagina agora na seleção. Ele é o artilheiro da Colômbia na Copa do Mundo, rapaz, com 2 gols. Yerry Mina, zagueiro do Barcelona e zagueiro do Palmeiras. O Mina falou que conversou antes do jogo com o Alexandre Matos e com o Cuca. O Cuca ligou para ele e falou, você vai fazer gol hoje. Ele falou, é, o professor é foda, professor Cuca. Falou que eu ia fazer o gol e eu fiz mesmo. Parabéns aí ao Mina. E foi um jogo em que a Colômbia basicamente procurou o jogo porque dependia da vitória para se classificar, né? Durante boa parte da partida, a equipe da Colômbia estava ficando de fora, passando Senegal e Japão. A Colômbia, então, começou o jogo buscando, obviamente, teve algumas oportunidades, nenhuma muito clara. Aí de gol, o Falcão teve uma que ele estava impedido. Mas o lance do primeiro tempo foi o pênalti que o Sanches fez aí no... acho que foi no Mané. E que, corretamente, o árbitro de vídeo anulou o pênalti. Afinal de contas, o zagueiro da Colômbia, o Deverson Sanches, se eu não me engano, aliás, bom zagueiro do Tottenham, ele dá o carrinho, pega a bola, depois acaba tendo contato com o jogador do Senegal. Eu gosto muito dessa dupla de zaga da Colômbia. Muito sólido, o Sanches e o Mina. Bem legal, viu? Olha, se quem... se o Tottenham pudesse realmente levar o Mina para lá, era uma boa dupla de zaga, realmente, porque não deve ficar no Barcelona. No segundo tempo, o Mina fez o gol de cabeça, né? Esse jogo estava caminhando para um empate. Eu percebi que o Senegal estava bom. O Senegal teve 1-2 chances no segundo tempo de jogo, uma que o Sar... aí depois ainda do gol da Colômbia, que ele chegou, bateu de chapa para fora, né? É meio precipitado de primeira você pegar uma bola de chapa, né? O Caio Ribeiro falou isso na transmissão. Arruma o pé, arruma o corpo, deita, manda na parte de baixo do gol. E era o gol do empate realmente da Colômbia. Então o Mina fez o gol de cabeça, subiu sozinho. O número 5 do Senegal, quero ver quem que é o número 5 do Senegal aqui pra gente falar um pouco sobre esse lance. Deixa eu ver certinho o cidadão que a gente vai falar. O Gueye. Ele tava de boaça, encostado na trave, ele tá escorado na trave, parecia que a trave ia cair, rapaz. O que ele tava fazendo ali? Não marcou ninguém, não tirou a bola que foi no canto dele, tava de boaça, escorado ali na trave. Virou meme, obviamente, né? Então a Colômbia passa, aliás, a melhor chance do Senegal, na verdade, foi da Colômbia, né? Que o Mina também, no cruzamento, a bola meio que bateu na cabeça dele, foi um perigo pro goleiro Ospina, rapaz. Mas a Colômbia passa de fase, era esperado, né? A seleção da Colômbia tem... a Colômbia tem uma boa equipe, é bem treinada pelo José Pekerman, é uma boa geração colombiana. E agora vai pegar a Inglaterra na próxima fase, rapaz. Belo confronto entre Colômbia e Inglaterra. A Inglaterra pegou o lado mais fácil da chave, só que pegou talvez o adversário mais difícil, que é a seleção da Colômbia. Vamos aguardar, vamos ver o que nos espera esse confronto. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas merecida a vitória da Colômbia, aliás. A Colômbia confirma a classificação que já era esperada por sua parte. Legal? Vamos falar então do outro grupo. Vamos falar primeiro de Panamá e Tunísia, que ninguém liga muito e não tem muita coisa para falar. Depois a gente fala de Inglaterra e Bélgica. Agora o assunto é Tunísia e Panamá. Sim, era um dos jogos assim que pouca gente queria ver na Copa do Mundo, mas os amantes mesmo do futebol alternativo. Mas acabou que não foi um jogo ruim, né? A Tunísia e o Panamá tiveram boas chances de gol. A Tunísia acabou saindo ficando com a vitória, né? O Panamá até abriu o placar, acho que foi o Rodrigues que chutou para frente a bola, chutou pro gol a bola desviou no jogador da Tunísia e entrou, o Panamá abriu pra cara, a Tunísia foi lá e empatou com o Ben Youssef, que por curiosidade era o goleiro reserva do time nessa partida, porque a Tunísia usou os 3 goleiros na Copa do Mundo, né? O primeiro goleiro, eu não lembro o nome do primeiro goleiro, ele machucou contra a Inglaterra, aí o Ben Mustafa, que assumiu o gol contra a Bélgica, machucou no treino e entrou o terceiro goleiro, ou seja, a FIFA não autorizou inscrever um quarto goleiro, né? Convocar um quarto goleiro de última hora, então Era bem provável que ele, se acontecesse alguma ocorrência com o terceiro goleiro, ele ia pro gol. Bem, o Cé fez o gol. Bom, centroavante com presença, aí não é, ele é grandão, mas ele não é durão não também não, ele sempre tá presente e às vezes pode ser uma boa alternativa aí. E o segundo gol da Tunísia foi do Kasri, esse é bom jogador o Kasri, ele é pequenininho, ele é troncadinho, habilidoso pra caramba, se não me engano ele joga no Montpellier da França, o camisa 10 da seleção da Tunísia. Bom jogador, o Panamá fez com o Chico Bárcenas, bateu uma bola de fora da área bonita que o juiz anulou o gol por uma falta. Mas é isso, né? O Panamá eu acho que sai feliz de ter participado da sua primeira Copa do Mundo. Eu acho que quando a Copa do Mundo for disputada por 48 seleções, eu acho que fatalmente o Panamá vai disputar outra. Não sei se é do Catar, porque é como eu disse, o Panamá foi para a Copa mais por vacilo dos Estados Unidos do que por seus próprios méritos, ainda com gol roubado, né? Mas foi boa, foi maneiro ver o Panamá na Copa do Mundo. E a equipe da Tunísia deixa uma boa impressão, não é equipe ruim não, bem organizadinha, sai com a vitória, que quebra um jejum de 40 anos sem vitórias tunisianas na Copa do Mundo. A última delas havia sido na Copa de 78 na Argentina, onde a Tunísia venceu, se eu não me engano a Tunísia até passou para a segunda fase da Copa do Mundo, então deixou boas impressões. Mais uma seleção africana que deixou boas impressões, eu acho que só o Egito mesmo que fez feio, né? Do resto, a Tunísia fez um bom jogo contra a Inglaterra, fez um bom jogo contra o Panamá. O Senegal quase classificou, a Nigéria também. Então, quer dizer, boas impressões das equipes africanas. Infelizmente, não temos nenhuma equipe africana na próxima fase da Copa do Mundo. Vamos falar de Bélgica e Inglaterra, que é o jogo que importa no grupo G da competição. Último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. A gente já volta para falar desse jogo. Para finalizar então essa fase de grupos, temos Inglaterra e Bélgica, jogo em que as equipes entraram com aquele time reserva, né? Poucos jogadores titulares na formação das equipes, e tem muita gente que achava que a Bélgica ia dar o jogo para a equipe da Inglaterra para fugir de um possível emparceiramento com o Brasil, né? Pegar um lado um pouco mais tranquilo da chave. Eu mesmo achei que fosse acontecer isso, eu achava que a Inglaterra vinha com o time titular para passar em primeiro do grupo, não aconteceu, as duas equipes reservas. Jogo com boas chances para os dois lados, tanto para a Inglaterra quanto Bélgica, mas quem foi bem na partida, quem fez um golaço foi o Januzaj, jogador belga. Ele, se eu não me engano, ele pertence ao Manchester United, mas ele está jogando no Campeonato Espanhol, eu acho que joga na Real Sociedad. Fez um golaço, penteou para cá, para lá, bateu sem chances para o goleiro Pickford. O Courtois também fez algumas defesas providenciais, uma no primeiro tempo, a outra também numa bola em que o Vardy meteu pro Rashford, que ele saiu cara a cara e a bola deu aquela desviada que tirou realmente, desviou a trajetória da bola, tirou do gol que seria quase certo da equipe inglesa. Eu tinha falado que eu queria ver um pouco mais desses times titulares, porque eles não enfrentaram grandes seleções, né? Pegaram Tunísia e Panamá, que são seleções bem abaixo do patamar de Bélgica e Inglaterra. E ainda eu continuo nesse mesmo pensamento. Os jogaram com o time reserva. Eu quero ver a equipe da Bélgica. A equipe da Bélgica ela vai ter realmente um grande desafio pela frente nas quartas de final se enfrentar o Brasil, porque eu acho que não vai ter dificuldades contra a equipe do Japão. E a Inglaterra pega um adversário um pouco mais complicado, que é a Colômbia. Então a Inglaterra a gente já vai ver um pouco mais dessa equipe na próxima fase, mas eu acho que ficou como esperávamos, né? Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo, 100% de aproveitamento da Bélgica, que tem grandes nomes, né? Um time reserva que tem, por exemplo, Tielemans, que é um grande jogador do Mônaco, tem o Batshuayi, o Batshuayi chutou a bola na trave, a bola bateu na cara dele na volta do gol do Januzaj. Próprio Januzaj, que é um jogador de qualidade, de muita qualidade, o Thorgan Hazard, irmão do Eden, que não jogou hoje, é muito bom jogador. Então, quer dizer, é um grande time a Bélgica. Eu falo que podemos colocar, sim, como um dos favoritos. A Bélgica não tem tanta camisa, mas, em termos de grupo, é um grupo fantástico. E A Inglaterra, eu acho que do outro lado da chave, pode chegar numa semifinal aí. Pode chegar, quem sabe, uma Inglaterra ou uma Espanha na semifinal. Tem tudo. Pode acontecer, sim. O time da Inglaterra é uma boa geração inglesa também. Uma geração jovem, um time que eu acho que chega mais forte para 2022. Mas pode chegar. Eu acho que o lado esquerdo da chave, o lado do Brasil, o lado da França, o lado da Argentina, o lado de Portugal, tá mais tranquilo. O lado direito da chave tem Inglaterra, tem Colômbia, tem Croácia, tem Espanha. É um lado um pouco mais tranquilo, o caminho seria um pouco mais tranquilo para a Inglaterra e para a Espanha. Mas é isso aí, então ó, a Bélgica confirma as expectativas, fica com a primeira posição. Quero ver um pouquinho mais desse time, quero ver a Bélgica contra um... Eu quero ver a Bélgica num desafio de verdade, porque na Eurocopa a Bélgica caiu precocemente, né? Quando pegou um jogo realmente mais difícil, né? Para quem que a Bélgica caiu na Eurocopa? Depois a gente vê isso, vamos falar então dos próximos jogos, né, das oitavas de final, todas as oitavas de final garantidas na Copa do Mundo. Esse é um lado da chave, vamos falar do lado esquerdo da chave, depois a gente fala do lado direito. Então, olha só, Uruguai e Portugal e França e Argentina. França e Argentina jogam no sábado às 11 da manhã na Arena Kazan. E Uruguai e Portugal jogam no sábado às 15 horas em Sochi. Quem passar de Uruguai e Portugal pega quem passar de França e Argentina. Ou seja, olha o jogão que a gente pode ter já numas quartas de final de Copa do Mundo. Do outro lado da chave, a gente tem Brasil e México na segunda-feira em Samara, às 11 da manhã. E Bélgica e Japão em Rostov, às 15 horas. Então, quem passar de Brasil e México pega quem passar de Bélgica e Japão. Ou seja, podemos ter um Brasil e Bélgica, ou podemos ter Bélgica e México, ou Brasil e Japão, enfim. Bélgica e Brasil são favoritos, mas eu não tiraria principalmente o México do páreo. Eu acho que o México, como vem como franco atirador, pode ser um problema grande para a seleção brasileira. Do outro lado da chave, esse é o outro lado da chave, olha só. Espanha e Rússia, o jogo de domingo às 11 da manhã no estádio de Luzinski, lá em Moscou. E Croácia e Dinamarca no domingo, 15 horas, em Nizhny Novgorod. Então, quem passar de Espanha e Rússia pega quem passar de Croácia e Dinamarca. E, do outro lado também, Suécia e Suíça, o jogo de terça-feira às 11 da manhã em São Petersburgo. E Colômbia e Inglaterra no estádio do Spartak em Moscou. Ou seja, o lado de, a vida de Espanha, a vida de Croácia, a vida de Inglaterra é um pouco mais tranquila. Espanha e Croácia, se passarem, tem tudo para fazer uma grande partida. A Inglaterra deve fazer um bom jogo contra a Colômbia, mas eu acho que não deve ter dificuldades na próxima parte. Então, se eu tivesse que apostar numa semifinal, eu apostaria, rapaz, eu aposto na Croácia e numa Inglaterra para fazer uma semifinal. E a outra eu aposto num Brasil e Portugal, a outra semifinal da Copa do Mundo. Então, é isso, falamos então dessa rodada, dessa primeira fase da Copa do Mundo, passamos a régua, falamos também dos cruzamentos das oitavas de final. E amanhã a gente folga aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Amanhã não tem Rio Vox Esporte Clube Extra. Também vou descansar, que eu também sou filho de Deus, né, gente? Mas no sábado a gente tá de volta com os primeiros classificados às quartas de final. Então, no sábado tem Portugal e Uruguai às 15 horas e tem também França e Argentina, duelo de campeões mundiais, pô. Então, grande jogo, eu agradeço de coração a você que está acompanhando toda a nossa programação esportiva. Tá bem legal fazer o Rio Vox Esporte Clube essa. Dá um trabalho do caramba, mas é gratificante ver o que vocês comentam, o que vocês falam, mesmo pessoalmente, mesmo nos comentários no nosso Facebook ou no site da Rio Vox FM. Então, quero agradecer muito o carinho da sua audiência e quem sabe com esses resultados a gente não traz outras edições especiais do Rio Vox Esporte Clube essa. Tô bolando alguma coisa aqui que deve ficar bem legal e deve sair nos próximos meses aí. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência. Fique com Deus. E agora, meu amigo, é outra Copa do Mundo. Agora quem vinha trancos e barrancos, agora é outro campeonato. Agora tem a chance de se recuperar, de se reabilitar e briga pelo título. 16 continuam na busca pela Taça FIFA. 16 já arrumaram a mala. Eita, que a Alemanha já chegou em casa, hein, rapaz? Então, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência e tchau! Amanhã tem Rio Vox Esporte Clube na rádio, 11 da manhã, pelo site. Dá pra você ouvir ao vivo e dá pra você ouvir também depois a edição gravada. Fiquem com Deus e tchau!